começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Rogério Alcântara. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu queridão. Tudo jóia? Tudo, e você? Olha, Tudo bem. Eu só vou pedir, sabe o quê? Só tenho um eco um pouco fortinho aí, se puder, de repente. Peraí, minha voz tá bem em cima da minha mesmo. Dá uma olhadinha, porque o Marco Antônio, como diz o cara, o Marco Antônio tá se ouvindo a si mesmo. Querido, mal que pergunte, tá friozão aí? Que aqui tá friozão. Tá frio. Não tá um frio de matar, mas tá frio. Deve estar uns 15, 16 mais ou menos. Isso, aqui acho que deve estar um... Olha, eu publiquei aqui três fotografias, uma do reverendo Jesse Jackson, outra de Martin Luther King e uma de Malcolm X. Aí perguntaram para mim quem dos três eu prefiro. Óbvio que Malcolm X. Óbvio que Malcolm X. Óbvio que não é nem Martin Luther King. Seria pela ordem Malcolm X, é o Jesse Jackson e depois o Martin Luther King. Eu gosto bastante do Martin Luther King. Até por sinal, tinha um ator que eu adorava, Paul Winfield, que faleceu, infelizmente. E até foi minha intro até o Martin Luther King, foi vendo na TV naquela época. Você lembra, né? Que há um tempão, há uns anos aí, o cara tinha até verdadeiras aulas de história vendo filmes de ficção, né? Verdade. Então, apesar de ser inspirado em fatos, o nosso entrevistado tá aí, queridão? Tá sim. Opa! Então tá. Vamos lá. Tá. Depois a gente conversa. Tá, ok. O nosso entrevistado de hoje, então, é direto do Rio de Natal, no Rio Grande do Norte. É o grande Giordano Andriola, ele é publicitário, roteirista, um dos caras mais sarcasticamente ácidos que eu já conheci. São dele obras como Cheque Sem Fundo, O Homem Extraviado e A Silenciosa Tragédia de um Tarado Qualquer. São obras que narram com uma linguagem mordaz e sempre engraçada, histórias... Opa, eu vi alguma coisa aí no fundo, o que é? Não, o Rogério disse que esse último livro dele, de um tarado, é baseado na vida de Renzo Mora. Que sacanagem. Como eu estava dizendo, então, ele sempre narra as histórias dele com muito humor assim, tépico, humor super negro. Ele também, mas assim, tem por mais que muita gente... lendo, não queira se ver em vários personagens, a gente acaba se vendo, não adianta. Então, até vou citar um pouquinho aqui do que trata cada uma dessas obras. Cheque Sem Fundo, no caso, o personagem principal, o anti-herói, seria um personagem chamado Leto, ou Leto. É um cara que não tem onde cair morto e acaba tendo que pagar o funeral da própria mãe. Tá? O Homem Extraviado, a gente vê ali, presencia um debate com dois demônios analisando as maldades cometidas. E na Silenciosa Tragédia de um Tarado Qualquer, mesmo que a gente não reconheça, a gente, né, muitos dos homens nos ouvindo aí, dos ouvintes, vão ter que acabam se reconhecendo num personagem ali principal, que o cara assim, é cheio de problemas diários. No caso específico aqui, no caso, ele acaba contratando uma garota de programa, uma escort, para ser funcionária dele. É, o Renzo Mora. Então, eu queria todas as boas-vindas ao Giordano Andriola, que está falando com a gente de Natal. Tudo bem, Giordano? Opa, tudo bom, ó. Prazer. Prazer falar contigo, queridão. Vamos assim, desde o início, então. Eu sempre comento nas entrevistas que acho que uma boa forma de tentar entender, né, tentar ver a semente... que produziu a pessoa que a gente entrevista, de repente tem a ver com ir a fundo lá, tentar buscar na infância. Fala um pouquinho como é que foi a tua infância. Você moraste em Natal, como é que é? Fala um pouco disso, pode ser? Fala um pouquinho mais alto, querido. Natural. Agora tá dando eco aí. Rogério? É. Agora eu te ouvi bem, querido. Agora tá bom? Isso, tá. Pra mim tá ótimo. Então, fala aí, querido. Bom, minha infância, Marco, eu passei... Na verdade, eu não sou nascido em Natal, né? Eu moro há bastante tempo aqui, mas eu sou nascido, na verdade, no interior, aqui do Rio Grande do Norte, na cidade de Currais Novos, né? Região Seridó. Uhum. E passei minha infância lá, né? Era... garoto como outro qualquer, joga bola na rua, essas coisas. E eu era muito fanático de futebol, né? Então, além de jogar futebol, também era fazer diários, né? Assistia os jogos e já escrevia na época, né? Uhum. Meus diários, uhum, a respeito dos jogos de futebol. E isso me impulsionou muito mais tarde para o para a comunicação social, né? Uhum. Mas era um garoto... Sim, mas assim, eras um leitor voraz desde pequeno? Como é que era a coisa? Cara, eu já era, né? Minhas leituras eram revista Placar, né? E posteriormente a Playboy, né? Tá, mas tu é o tipo então, da pessoa que conhece, tu dirias que tu comprava Playboy, tu gostava de ler Playboy, na verdade, por causa dos artigos, ou por causa das fotos, ou por causa das duas coisas? Tô te dando uma chance aí de... Eu tinha um tio que era assinante, né? De todas essas revistas aí, né? Então me aproveitava muito, né? Desses edições da Pacá, edições da Playboy, né? Entendi. Mas, e além do mais, livros de piada ali do Dário Toledo, do Costinha, entre outros. Uhum, uhum. E em matéria de literatura, assim, lembras assim de alguns livros que lestes quando pequeno que daqui a pouco serviram para te impulsionar a decidir ter uma carreira escrevendo? Cara, de início, né, aqueles livros daquela coleção Vagalume, né? Ah, a gente na escola praticamente lê todos, né? Assim, Marcos Rey, né? Uhum. Começou, o cerne foi dali, né? Perfeito, adorava Marcos Rey também. Os livros de mistério, meio policialescos, com, muitas vezes protagonistas crianças ou jovens, né? Exatamente. Tá, e me fala uma coisinha assim, e esse lance de... E o teu senso de humor, né, que a gente vê desde postagens até nas tuas obras mesmo. Fala um pouquinho do tipo de criança, adolescente que era. Eu vou chutar que eu imagino que o teu senso de humor já te colocou em maus lençóis algumas vezes. Sim, eu acho que esse meu senso de humor é natural, né? Eu não vejo... Às vezes tem gente que tenta... Às vezes, na própria literatura, né, ser forçado e não sair legal. Uhum. Eu não tento ser, como você cita na minha casa, eu não tento ser engraçado, é uma coisa que sai naturalmente, né? Uhum. Eu sempre fui assim, né? Sempre fui um cara, apesar de eu sou um cara meio sério e até introvertido, mas eu tenho essa veia mais puxada pelo humor, né? Tá, mas, e assim, na sala de aula, era o tipo da pessoa que ficava mais... era mais estilo assim, vamos dizer, se eu encontrasse um colega teu que não te vê há muitos anos, vamos dizer, ele iria de repente te descrever como cara calado ou cara que de vez em quando, até para sair, sei lá, de situações meio complicadas, usava humor? Não, cara, eu sempre fui um cara muito introvertido, como eu disse, né? Sempre um cara muito calado, então eu sempre fui um cara que nunca fui colocado com suspeitas, né? Ah! Eu sempre fui muito... Nunca tive essas aberturas, assim, né, pra fazer um humor, né? Uhum. Mas eu fui um cara mais introvertido, como eu disse. Uhum, uhum. E assim, e no humor, a tua influência, falaste, obviamente, Costinha, mas teve influências, assim, por exemplo, em livros de humor nacionais ou estrangeiros, um tipo de literatura mais voltada pro humor que te influenciou muito? Cara, livro de humor, eu vi uma coisa que veio mais tarde, né? Uhum. Eu lembro que eu li um livro do Simão Pessoa, o Manual do Canalha. Aham. Uhum. Né? Uma estética marxista para o terceiro milênio. Então, eu acho que, eu não sei, talvez isso aí veio ser uma coisa que veio de encontro, né? Uma coisa que eu já, muita coisa ali que eu já pensava, eu já em mente, quando eu li, bateu, né? Muita coisa que eu... Então, acho que minha literatura, ela tem muito desses aspectos, assim, né? Tanto essa parte de memórias e memórias da infância, como de leituras, né? Então, se eu posso citar essa leitura do Simão Pessoa, né? Que, pra mim, foi uma coisa que tem muito a ver, né? Com o que eu passei a escrever posteriormente, inclusive. Nada, por exemplo, de Nelson Rodrigues, por exemplo? Eu tenho, sei lá, tem um aspecto meio rodriguiano que eu vejo muito no que tu escreves. Nelson Rodrigues eu depois, né? Também, com o amadurecimento que passei a ler Nelson Rodrigues, as crônicas, né? O Adilulante, né? Aqueles textos, então, o Nelson Rodrigues também foi outro impulsionador, né? Outro Lara Rezende, uhum, né? Uhum. Teve outros, né? Depois veio outras leituras, o Reinaldo Moraes, né? Uhum. que tem uma veia de humor também, né? Tem uma veia meio satírica, né? Meio isso, satírico, o Reinaldo Moraes, né? Aqueles livros de Tanto Faz. Uhum. O próprio Arnaldo Porno Pupéia depois, né? Não te ouvi, então, desculpa. Tem alguma... Oi? Eu não te ouvi, desculpa, falaste o quê depois? Da fala do Reinaldo Moraes, né, que também é outro cara que trabalha esses aspectos, né, na sua escrita. Uhum, uhum. E assim, fala um pouquinho, quando é que achaste assim, que já tinha material suficiente para colocar em livro? Né? Se quiser até citar como é que tu entraste nessa seara da literatura, não, porque muita gente escreve bem, mas não necessariamente coloca esse livro para pessoas que ela nem conhece daqui a pouco lerem. Fala um pouco disso, pode ser? Marco, posso. Eu comecei a escrever, acho que a década passada, né, em blogs, esse tipo de plataforma, na internet, e comecei a utilizar o Facebook como um instrumento de exercício literário, né? Aham. O Facebook, para mim, é aquele meio que a gente tem que estar ali exercitando a literatura, exercitando a escrita, né? Querida, eu vou te pedir, não leva mal, assim, ó, a tua voz, pelo menos para mim aqui, tá meio longe, se puderes projetá-la bem pro telefone, tá? Porque eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de te ouvir, se puderes, desculpa, continua aí. Tá ouvindo agora? Sim, obrigado. Tá, pode berrar. Pensei... Uhum. Pode ir, né? Tô te ouvindo, fala. Ah, então eu comecei a usar essas plataformas digitais como instrumento de exercício literário, de exercício de escrita, né? Aham, aham. Então, os primeiros textos que eu fiz uma coletânea de contos, que eu publiquei pela Palusa, é a editora que ela foi criada para ficar lançando esses livros em plataforma digital. Então, eu publiquei em coletânea pela Palusa, né? Primeiro, foi uma coletânea de contos. Eram textos que eu já tinha vindo escrevendo e trabalhando eles e acabei publicando pela Palusa. Qual era o nome? Foi lançado sob qual título? O primeiro foi Memórias Pútridas de um Voyeur Cego. Repete, por favor. Memórias? Memórias Pútridas de um Voyeur Cego. Ah, tá. Memórias Pútridas de um Voyeur Cego. Tá. Fala um pouquinho desse... Infelizmente, eu fiz pra falar de catálogo, né? Porque a editora foi retirada do ar. Ah, entendi. Então tá, então vamos fazer o seguinte, já que esse está fora de catálogo, então vamos então focar, quero falar um pouco desse, do que a pessoa achava nesse livro, que está planejando, de repente, relançar alguma coisa assim, como é que é? Como não entendi? O Memórias Pútridas de um Voyeur Cego, estás planejando lançar de novo, já que está fora de catálogo, como é que é? Tem algum plano de Bom, sair? Bom, eu planejo reeditá-lo, né? Reorganizar os textos e reeditá-lo posteriormente. Perfeito, perfeito. Tá, vamos falar então do que o pessoal que está nos ouvindo vai poder ter acesso mais direto, vamos ver. No caso, o teu primeiro, o que está disponível, vamos ver assim, vamos por ordem, vamos ver. O Cheque Sem Fundo. Fala um pouquinho, Bom. Eu tentei dar uma, citar um pouquinho assim, né, a premissa bem de leve, mas fala um pouco desse livro, pode ser? Depois a gente vai para os outros. Pode ser. Bom, o Cheque Sem Fundo foi uma novela que eu escrevi, né, Marco? Que trata de uma questão do personagem Leto, né? Aham. Uhum. Vamos dizer assim, que é um drama. É um drama e trabalha com drama e humor nesse livro, né? É um personagem que passa por um drama psicológico ali, né? Onde é um cara falido, tem a incumbência de realizar o funeral de sua mãe, né? Então ali ele começa a ir de encontro com alguns outros personagens, né, que levam ele completamente à bancarrota, né? Ele já tá falido no início, mas ele começa a cavar um buraco maior ainda, correto? Exato, né? Ele começa a se encontrar com fantasmas do passado, né? Então, foi esse é o meu segundo livro que eu escrevi, né? É uma novela, né? É uma narrativa curta, né? Uma narrativa curta. Quantas páginas seria esse, mais ou menos? É uma narrativa... Acho que tem fundo, se não me engano, tem umas 100 e poucas páginas. Certo, certo. É. Tá. Pode citar, assim, um dos obstáculos que vem de encontro a esse personagem, o Leto, que a gente sabe, né, como te falar, ele começa falido e começa a se cavocar mais quando tem que pagar o funeral da própria mãe. Fala um pouquinho disso, porque eu me lembro quando eu fiquei sabendo sobre do que se tratava, a gente nota que tem um lance tragicômico, né? Ou seja, tipo assim, pô, mas como o cara tá ralado nessa vida, né? Como ele tá, como é que eu posso dizer assim, podido, né? PH. Tipo assim, como ele tá ralado mesmo, como nada tá dando certo. Fala um pouquinho mais desse livro, da trama em si, sem, claro, revelar nenhum spoiler. Bom, a trama se passa, né, em torno desse personagem central, ele se encontra com o irmão dele, né? Irmão dele. Sérgio. Isso, eles começam a entrar numa jornada aí para tentar achar um caminho para fazer o funeral da mãe, né? E nesse meio tempo, ele acaba se encontrando, né, numa churrascaria dessa beira de estrada com um cara que tende a ser meio que um Mephistófeles, assim, dele, né, no livro. E um cara quase como se fosse tipo uma pessoa, tipo um Mephisto, como se estivesse querendo comprar a alma dele, tipo assim. Exatamente, um paraguaio, né, que ele conhece numa churrascaria de beira de estrada. Esse cara começa a ajudar ele na trama, né, a fazer ele voltar a si e tentar resolver o imbróglio, né. Entendi. Tá, vamos deixar por aí. Fala um pouco da obra O Homem Extraviado, né? Essa é aquela que eu citei até, que tem a ver com um debate, diríamos assim, entre dois demônios. Fala um pouco dessa trama, por favor. Essa é uma novela ainda mais curta, né? Ela saiu pela revista Gueto, é um selo editorial que eles têm, um selo breve. Eu chamo de chamar de noveleta, né? É uma novela em formato ainda mais curto. Tipo 70, 80 páginas, né? Tipo isso? Oi? Tipo umas 70, 80 páginas. Creio que menos. É um selo breve que tem na Gueto, onde essas narrativas mais curtas, ele acabam dando vazão, né? E acabam publicando essas narrativas mais curtas. Sim. Então, ela vai... Acabo de... Na verdade, eu escrevo como se fosse um conto mais longo, né? Ah, entendi. E eu acabo dividindo em duas partes, transformando em uma espécie de noveleta, né? Entendi. Tá, mas assim, ó, quando tu vais escrever normalmente, tens já uma ideia do começo, meio e fim? Ou é na medida que vais escrevendo, que como se a história fosse como é que eu posso dizer assim, te dando pistas de como ela vai continuar? Marco, geralmente eu sou muito racional na minha escrita, né? Então eu já sei o que quando eu vou escrever, eu já sei o que eu quero transcrever ali. Ah. Eu já sei, a história está esquematizada na minha cabeça, né? Então, por exemplo, o Homem Extraviado já era o que iria criar uma forma de diálogo entre dois personagens, que são os personagens centrais, né? Sim. No caso aí o Leno e o Sabota. Então eu acabo dividindo a novela em duas partes, como se fosse um diálogo entre os dois, né? Um texto que eu gostei de escrever porque eu faço exatamente essa conexão entre os dois personagens, né? De forma bem clara e objetiva. E que tipo de debate a pessoa que ler a tua obra, O Homem Extraviado, vai ver entre esses dois personagens, digamos assim, demoníacos? São dois personagens em constante processo de degeneração, né, Marco? Uhum. Degeneração, como eu falo, é total, né? Degeneração moral, degeneração ética, não há... Mas rompem, né, com ética moral, né? Então, são dois personagens que eles acabam entrando em diálogo. São dois amigos, né? Uhum. Então, é mais uma narrativa que tem um viés ali psicológico, né? Entendi. Mas sempre com essa com humor, né? Vamos dizer. É como se a gente fosse rindo da desgraceira que tá sendo narrada, correto? Exatamente. Eles estão dizendo mais ou menos assim, né? O louco é você, né? Um deles pro outro, né? Não, sempre, mas eu costumo colocar aí, eu acho que tem mais humor negro, né? Nesse Homem Extraviado. E, assim, ó, só voltando um pouco para o Cheque Sem Fundo, né? O anti-herói, ele está completamente, como eu falei, desgraçado, né? Só está dando do azar, mas ele meio que ri do próprio azar, né? Como se fosse um cara, assim, arruinado, que está rindo do próprio buraco, do próprio abismo, né? Em que ele se encontra. Isso. Fala um pouquinho disso, no sentido, assim, de onde é que tiras ideias, que ele não é o único personagem, obviamente, nos teus... No que tu escreves, que tem esse espírito, essa atmosfera. Fala um pouquinho sobre... Eu sempre me fascinou essa ideia do humor negro, né? Da pessoa, eu sempre gostei, por exemplo, do humor judaico, que basicamente é rir da própria doença. Fala um pouquinho disso, né? Certamente muita gente deve achar assim, meio bizarro isso em ti, assim, mas fala isso, eu acho muito interessante toda essa ideia de rir da própria desgraça. Pode me dizer, falar um pouco assim, de onde é que surgiu, como é que a coisa... Falasse já que sempre, né, fosse uma pessoa introvertida, mas me conta um pouco assim, da presença desse humor, desse tipo de humor na tua vida. Marco, isso aí vem de tanto de vivências, né? E conhecendo pessoas no dia a dia, né? Uhum. No trabalho, no bar, na rua, né? De mulheres que eu já tive. E também, Marco, também de leituras, né? Não só da realidade, mas de leituras. Eu sou um cara que eu leio desde a Apologética Cristã até o Chuck Palahniuk, né? Esses Ivan Welsh, esses caras. Sim. De autor do Fight Club. Então, vem dessas duas bases, né? Vivência e leitura. Porque você não pode. Os dois estão imbricados, né? Você não pode distanciar leitura e realidade, né? Eu trabalho com os dois. E memória, né? A memória também é um instrumento do autor, né? Sim, mas eu trabalho o tempo todo também com memória. Sim. Os teus personagens, então, esses protagonistas, eles têm muito de ti, mas também muito de outras pessoas que já conheceste e também, obviamente, de obras de ficção que lestes. É isso, né? É. De muito não, porque eu não trabalho muito com autoficção, né? São obras de ficção, né? Eu não trabalho com autoficção em nenhum desses três livros, né? Entendi. Porque só para separar as coisas, né? Porque se tornou meio que uma tendência a autoficção nos últimos tempos, mas eu não faço uso de autoficção nos meus livros, né? Não faz uso do quê? Eu não te ouvi. Eu não faço uso de autoficção, né? Da autoficção. Nenhum desses três textos, eu não faço uso da autoficção. É ficção. É através de vivências, de leitura, de, né, e memória, né? Tá, mas tem uma, mas falaste também que tem uma pegada de experiências próprias. Então, assim, quanto que a gente vê nos protagonistas, também, vamos dizer, qual é a porcentagem, assim, dá para mais ou menos dizer, tipo assim, no Cheque Sem Fundo, o protagonista é tanto por cento baseado, inspirado em coisas que tu passaste, ou no Homem Extraviado No Cheque Sem Fundo, no último, né? Financiado do Projeto de Entrada de Qualquer, tem muitos. Tem algumas coisas minhas mesmo ali que eu coloco. Uh-huh. Né, mas não é. É um mesmo a mesmo, assim, né? Um mesmo a mesmo. Perfeito. É. E, querido, vamos falar então do teu livro mais recente, né? Que é A Silenciosa Tragédia de um Tarado Qualquer. Eu acho certamente um dos melhores títulos que eu já vi em livros. A gente já, acho que é impossível ouvir ou ver esse o nome do teu livro e não esboçar um sorriso, mesmo que seja meio, um sorriso meio constrangido. Fala um pouco desse livro, por favor. Como é que foi a gênese, como é que surgiu a tua inspiração, e fala um pouco sobre o que é esse livro também, por favor. Bom, Marco, a gênese, né, vamos tratar de coisas como de cinema, né? Porque também é uma coisa que está muito presente nos meus textos, o cinema. Sim, né? Então, são textos muito visuais. Então, nesse último livro, tem muita coisa de aqueles pastelões italianos, né? Uhum. as foram chachadas brasileiras, uhum. né? Uhum. Aqueles filmes do Odi Fraga, do Sad Baby, daqueles. Então, muita claro. Coisa entra também. Então, aí, claro, Davi Cardoso e tudo mais, aham. Uhum. Aí é um caldeirão, né, esse livro. Mas esse livro é parte também de um. Na verdade, de uma história que eu escutei, né? Uma história que eu escutei com um conhecido meu, e eu resolvi desenvolver, né? Então virou esse eu criei esse roteiro que eu resolvi desenvolver, porque o cara, é a história que o cara trabalha numa locadora de carros, que é um container, né? Ah, tá, o então, escritório é um container, tá. Exatamente, o cara tá vindo contar essa história e eu disse, cara, eu vou fazer um roteiro de desenvolver, né? Essa história que eu achei muito interessante na época, né? Sim, sim. Então virou esse texto, essa novela, que eu resolvi desenvolver para uma novela, né? Eu citei a premissa, né? Mas se puder, expande um pouco nela, pode ser? A gente sabe que tem um cara com suas perversões, né? Que ele contrata uma garota de programa para ser funcionária dele. Fala um pouco, né, eu fui muito breve na descrição, eu gostaria de ouvir com as tuas palavras um pouco mais sobre do que se trata esse livro. Bom, essa novela, ela faz de uma história de um cara chamado Clayton. Né, que ele trabalha numa locadora de carros, né, que funciona dentro de um container, um escritório container, uhum. né, e ele foi promovido, né? Então ele vai gerenciar esse escritório container e ele fica com a incumbência de contratar uma secretária, né? Aham. Uhum. Então ele recebe vários clientes e resolve, se interessa. É um cara muito solitário, né? Aham. Uhum. Então ele resolve vasculha o Facebook lá das candidatas e se interessa justamente por essa, né? Chamada Mika, que é quem ele resolve contratar. Ok. Né? Sendo que o que ele vai descobrindo com o tempo é que se trata, né, de uma garota de programa, uhum. né? Mas com garota de programa que tem pretensões seletistas, né? Ela quer mostrar também para a família dela que ela tem um emprego formal. Ah, seletista CLT, obviamente, né? Isso, isso. Então ela tem essa pretensão, né, de mostrar a família dela, então também pode ter um emprego formal, né? Uhum. Só que com o tempo ela acaba se destacando na empresa e quem roda é ele, né? Ele acaba sendo demitido, né? Não revela muita coisa, mas pensa bem para deixar, não revelar spoiler, tá? Ele acaba sendo remitido. Obviamente isso ainda não é o final, obviamente, da trama, só para avisar o pessoal. Uhum. É. Aí o pós-demissão dele já é desenrolar também da trama, né? Onde acontece outras coisas na vida dele. Mas é um texto que eu gostei de escrever também, é um texto interessante. Tá, esse tem quantas páginas? História interessante. Esse tem quantas páginas? Marco, esse eu creio que tem 60 e poucas, 70 páginas. Ah, tá, tudo bem. Tá. E... é uma novela. Sim, sim, sim, sim. E dá pra deduzir que esse é o que tem mais, de repente, uma conotação sexual mais forte dos outros, comparado com os outros, correto? Sim, na verdade é um personagem cheio de parafilias, né, Marco? Então, eu trabalho... então, nesse livro, eu costumo trabalhar... Eu pego esse personagem para trabalhar alguns parafilias que ele tem ali e desenvolvo um texto, né? Uhum, mas aí, eu não vou dar... Como falei, eu não vou dar spoiler, né? Não, por favor, não dá spoiler. Se quiser, obviamente, citar uma das tais parafilias, uma coisa que possa, de repente, né, não, a gente aqui não tem lança censura, mas... sei lá, se quiser dar uma micro palhinha de alguma coisa que a gente pode esperar dele? Sim, ou... o cara, ele por exemplo, ele tem um desejo, né, o sonho dele é comprar uma sex doll, né? Ah, uma sex doll, ah, tá mal, tipo uma boneca inflável. Então, ele o sonho dele é pegar, o desejo dele é pegar parte do dinheiro das contas dele e comprar uma... um sex doll no AliExpress, né? Entendi. E me diz uma coisa, querido, assim, já comentei, né, que os teus textos são muito visuais, por exemplo, falaste, obviamente, em cinema, né? Sim. lembras assim de falaste, né, de estilos de filmes que gostava de ver, mas assim, és uma pessoa que ainda vê muito filme? Vejo. Eu não consigo separar. Eu sempre com pé no cinema também, né? Então, literatura e cinema para mim são as minhas bases, né? Não, porque se eu tivesse que chutar pelo pouco que eu sei de ti, eu diria que até a influência cinematográfica é maior até que a literária, correto? Sim, sim. Ah, tá. Também. As duas andam juntas, né, Marco? Eu tenho o cinema também muito próximo. Entendi. Então, eu costumo trabalhar também, são meus textos todos em cima de storytelling também, assim, né? Então, o cinema está muito próximo do meu trabalho, está muito presente no meu trabalho. Gente, então, assim, só citando aqui, então, é Giordano, obviamente com G, Giordano, Andriola, com L só, Andriola, e não é Andréola, é Andriola. A gente falou um pouco com ele sobre os livros Cheque Sem Fundo, o outro livro que a gente falou foi O Homem Extraviado e o mais recente dele, A Silenciosa Tragédia de um Tarado Qualquer. Como é que as pessoas podem ter acesso aos teus escritos, querido? Bom, o Cheque Sem Fundo e A Silenciosa Tragédia de um Tarado Qualquer estão disponíveis na Amazon atualmente, né? Ok. Então, muito fácil de encontrar, né? No site da Amazon, e o Homem Extraviado está disponível no site da revista Gueto. Ah, da revista Gueto. Ah, tá. Isso. Tá. E me diz uma coisa, sempre moraste no Rio Grande do Norte? Sim, sempre morei aqui no Rio Grande do Norte. Né? Moro em Natal há 15 anos. Entendi. Mais de 15 anos. Entendi. Então, querido, eu quero te agradecer pelo papo. Eu acho que tu escreves muito, muito bem e é extremamente engraçado, sarcástico, mordaz, o primeiro tipo de humor que eu gosto. Nunca, obviamente, é legal que a gente fica lendo e não sabe para onde vai ser levado e nunca sabe muito assim, a encrenca que a gente está se metendo quando lê. Quando se pode ler o material teu, porque é como se fica, ele fica meio revezando, né, entre algo muito trágico e algo muito engraçado, e daqui a pouco volta pro trágico, né? Então, quer dizer, eu realmente admiro o teu talento, tá? E quero te agradecer por vir falar com a gente hoje, tá bom? Eu que agradeço, Marco, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, a rádio, e dizer que também acompanho o seu trabalho, né, e gosto muito da sua pessoa. Pô, obrigado, querido. Um grande abraço. Valeu mesmo, tá, gente? Então a gente conversou com o Giordano Andriola. Muito obrigado, querido. Um abraço. Até mais. Tchau, querido. Marco Antônio, primeiro eu quero te agradecer aqui, eu deixei passar, foi muito bom aquela live que você me mandou do Trio Esperança e dos Golden Boys, eu já toquei aqui na rádio. Sim, eu sei que te chocaste, mas só para te dizer, a tela andou no Brasil, a Evinha, eu tentei até, a gente normalmente não, né, porque é uma coisa bem de bastidores, mas eu até tentei trazê-la para o programa, mas ela literalmente meio veio aquela situação meio vapt-vupt, e dela já estava voltando, mas só para te dizer que eu sempre fico meio alerta, né, para tentar buscar e não deu, e eu sei como tu admiras e eu reconheço, eu já conhecia, obviamente, Trio Esperança antes de estar no programa, mas eu reconheço que eu aprendi a gostar mais até contigo, assim, eu acho muito emocionante, muito... O tipo de interpretação dele não é uma doce. Coisa muito doída, né? Muito... E outra coisa, eu estava... É uma mimosa que não é pejorativo, não, né? Nós estávamos conversando aqui e eu disse a eles o seguinte, eu nunca concordei com Bete Carvalho e os Golden Boys em Andança. Eu conversei, inclusive, com o maestro, que ele prefere que seja chamado de regente, que ele me disse, não, você está absolutamente correto. Ela faz a terceira voz, porque a primeira e a segunda voz são dos Golden Boys. Perfeito, não tem o que discutir. Perfeito. Agora o Brickman falou, não, porque sabe, eu prefiro com a Elis Regina. Eu fui ouvir com a Elis Regina, porra, meu amigo, aquilo parece jazz. Não, fica complicado, né? Obviamente, quando a gente cita esses medalhões, eu já tive brigas homéricas quando falava, quando eu dizia que eu nunca tinha sido, e nunca fui mesmo, fui, acho que o primeiro show em Porto Alegre do Legião Urbana eu fui ver, e nunca fui fã, sabe, do grupo. Mas eu me lembro que uma vez comparando, falando, né, que a voz do Renato Russo era, obviamente, muito parecida com de quem? Do Jerry Adriani, né? E eu me lembro, quando eu citei isso, é aquilo que a gente já conversou algumas vezes, João, que às vezes, né, vem uma bagagem. As pessoas muitas vezes elas criticam baseado na bagagem. Então eu me lembro quando eu citei isso aí, ai, o que, que tem uma coisa a ver com outra? Tudo. Jerry Adriani, tem tudo. Eu falei, bem claro, eu perdi uma amiga porque eu falei, a diferença é que o Jerry Adriani não desafinava, né? É verdade. Não, mas é aquele papo assim, né? Daqui a pouco, como são de gerações diferentes e gêneros diferentes, você não consegue ver. Mas tanto é que depois até ele foi convidado e fez até umas performances com os dois outros integrantes do Legião, então, quer dizer, então, daqui a pouco, né, eu ouso chutar, não posso na cabeça da outra pessoa, no caso que conversou contigo, mas daqui a pouco é aquele papo, Elis Regina, intocável. Não, e daqui não a é, pouco não. Um grupo pequeno como, né, quer dizer, foi um grupo, já foi um grupo, obviamente, muito conhecido, mas um grupo que não está na mídia daqui a pouco, como o Trio Esperança, daqui a pouco as pessoas têm a tendência de pensar, né, ah, aquele grupo lá esquecido, mas, poxa, olha a qualidade. Meu, né? Não tenho que discutir. Agora, com Elis Regina, ela pegou andança e tocou e transformou num jazz. Isso, e eu acho vai, que um pouquinho, vai. Se me permite, um pouco, sabe o quê? Daquele exibicionismo, vocal, e parece, tipo assim, que quase como se a pessoa não estivesse prestando atenção na letra, né? É. Mas eu obviamente gosto, né? Eu acho que com Trio Esperança é muito melhor. Aquela live foi sensacional, não, né? Aquilo lá já está na programação da rádio também. Bom, então, vamos começar lá. A garimpagem, então? Eu conheço esse cara aqui, que é o primeiro, eu conheço, vamos lá. Vamos lá, que vai ser uma surpresa, vamos raridade lá, total. Vamos lá. Just a little one. Why? Oh, come on, give me a little kiss, will ya? What are you gonna miss? Come on, huh? Pretty little baby, why do you refuse? Come on, pretty baby, what you got to lose? Exclusiva Showtime. Take you for a little ride where we can be alone. Once you kiss me, you will never think of walking home. Oh, give me a little kiss. Come on, please, and I'll give it right back to you. Come a little closer, honey. Between a fella and his girl, give me a little kiss. Come on, please, and I'll give it right back to you. And I'll give it right back to you. Marco Antônio, tum! Essa raridade que a gente ouviu, mas está na década de 50, essa canção é de 57, antes que o João, até, ele já meio preparou, né, sem falar a frase dele, que sempre é, Marco, como é que é essa tradução, o que é essa canção mesmo? Então já foi dizendo, né, ele já meio preparou já com a risada e tudo mais, e com pum pum, pois é. Então, o nome dessa canção é Give Me A Little Kiss, quer dizer, basicamente, eu começo até a gaguejar, dá-me um beijo, né, beija-me, né? Um beijinho. Um beijinho, não, exatamente, um beijinho. Esse cantor aí, na verdade, é muito mais conhecido, obviamente, como ator no Brasil, Michael Landon, isso, exatamente, o Little Joe Cartwright, o Joezinho, o Zezinho, o Joe Cartwright, o mais jovem ali do Bonanza. Exatamente, essa canção de 57 não fez sucesso, daqui a pouco a gente vai tocar uma dele que fez sucesso imediatamente. Cotidiano, que já é uma canção que a gente vai ouvir, é de 64, uma canção chamada Without You, que traduzindo novamente quer dizer sem você, né? Então, fala um pouquinho desse nova-iorquino, esse judeu nova-iorquino, Eugene Maurice Horowitz, ou Horowitz era o sobrenome dele. Isso, ele nasceu em 57. João, me ajuda só um pouquinho, que do nada voltou o eco. Rogério, veja o eco para criança. Tá, pois é. Ele estrelou em 1957 num filme que faz uma assim, alusão aos problemas da puberdade, só que num formato de filme de terror, que foi I Was a Teenage Werewolf. Eu era um adolescente lobisomem. Ou era um lobisomem adolescente. Até, por sinal, nos anos 80, você deve estar pensando, peraí, mas tem aquele filme com Michael J. Fox, anos 80, né? Teen Wolf, que no Brasil até, para faturar em cima do De Volta ao Futuro, colocaram um título ridículo, que era O Garoto do Futuro, e até não tem nada a ver. Mas, apesar do Teen Wolf não acreditar, obviamente o Teen Wolf com Michael J. Fox, filmado, acho que foi em 84, obviamente pegou muito do... Só que com uma pegada menos de terror e muito mais de comédia adolescente. Mas voltando aqui, no ano que o Give Me a Little Kiss, essa canção que a gente ouviu, muito bonitinha, foi lançado, foi o ano que foi lançado também o filme que ele vira um adolescente, né, em plena high school, em pleno segundo grau. E que eu posso dizer também? O filme tem seus defensores, eu acho um filme até bem interessante, só que, obviamente, não ajudou muito a carreira dele. Ele continuou batendo em muitas portas e fazendo auditions, né, aos testes, até que ele acabou com o papel, acabou recebendo o papel no seriado Bonanza. Né? Esse seriado virou apenas um seriado de maior sucesso da história da televisão mundial. Né? O Bonanza, você lembra também que tinha aquele tema maravilhoso. Sim. Inclusive até quem tocava o violão era o Laurindo Almeida, né, brasileiro. O seriado durou de 59 até 73 e teve cerca de 430 episódios, né? Eu me lembro que tinha muita gente sacana dizendo, pô, mas o que aqueles caras, bando de barbados, ficam fazendo ali, né? Não tinha muita ação, só ficava lá no Ponderosa, né, que era o nome do rancho, da estância. Eu nunca fui grande fã, assim, tenho total respeito, mas eu sempre achei o Ron Green com acho que era o Dick Blocker e o Pernell Roberts, exatamente, e o Michael Landon, assim, parecia tipo assim, que eles estavam sempre entediados ali, né? E obviamente como tinha uma pegada mais para a família, então não tinha tanta ação também, né? Não tinha muito tiroteio e gente morrendo. Mas depois, o Michael Landon apareceu e pegou outra série com 187 episódios, virou. Quer dizer, ele foi um dos atores mais populares da televisão americana. Uma casinha na pradaria, né? Exatamente, Little House on the Prairie, que no Brasil era Os Pioneiros. Exatamente. Né? Ele interpretava o patriarca Charles Ingalls. Outra série que eu nunca curti muito. Eu também não. Quero até mandar um super beijo para Adriana Franz, minha colega de infância. Ela era viciada naquela série. Muito melosa. É, isso. E super também, ele sempre teve essa preocupação de fazer material para a família, né? Para de 8 a 70 anos, tipo assim. Então, esse também era bem censura livre, diríamos assim, né? Obviamente, a protagonista ali era a Melissa Gilbert, dos filhos ali era a mais importante, era a Laura Ingalls, né? Esse seriado foi rodado entre 74 até 83. E é um dos seriados mais reprisados, junto de Bonanza, da história da televisão americana. Então ele continua ganhando bastante dinheiro só com porcentagem, né, pelas reprises. Daí, o que aconteceu? De 84 a 89, ou seja, né, diríamos que aí dá quase 5 anos, né, comparado com as outras séries, não teve tanto sucesso, mas foi uma série de bastante sucesso também, que foi o Highway to Heaven, que era o homem que veio do céu. Sim. Ele interpretava uma espécie de um anjo, tipo assim, liberdade condicional na Terra, tentando provar que merecia as asas. Né? Me lembro até que foi a TV Studios, né, no caso o TVS, que lançou. Ele virou também diretor, né, produziu vários, ficou rico até uma das razões é que ele passou de ator contratado para produtor, né, e tendo, obviamente, porcentagem e tendo poder criativo no material que ele fazia. Então, ele faleceu de câncer no pâncreas e fígado em 91. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos na época e foi aquelas coisas assim que tu sabe, João, a gente já conversou até sobre outros casos, né? A pessoa descobre e, tipo assim, tchau. 3 meses depois... Tchau. É, ele ficou assim da noite pro dia, eu lembro que ele foi pra TV, foi uma coisa até muito brava. Ele era bem amigo do grande Johnny Carson, né, o rei dos apresentadores de talk shows, e ele me anunciou na TV que tava o pessoal meio perplexo, e ele, vai, eu vou até o fim, e durou poucos meses e faleceu. Ainda bem, então, ainda bem. Perdão, querido. Ainda bem. É, pra não ter que sofrer, feito um condenado, né? Então, assim, vamos tocar o Without You, que é de 64, por favor? É aquela mesmo, né? Hã? É aquela mesmo, né? Without You é aquela do David Gates, né? Exatamente! Ah, poxa, eu ia contar depois da lista do David Gates. Exatamente. Don't think I'll ever love you like I did before. Don't think I'll ever need you like I did before. Made up my mind and now I find it's not so hard to do. I've learned to live. Mas não tem. Ele teve umas quatro canções. Mas não tem nada a ver com o que o. Hã? Não tem nada a ver com o que o Brad gravou, né? Pois é, mas essa composição obviamente é do David Gates e é, obviamente, a gente tem que dizer até pro pessoal que acompanha, sabe, né, o quanto que a gente gosta de Brad aqui. Provavelmente uma das, vou chutar aqui, de repente, se não for a única, uma das 5, de repente, em território nacional, que com frequência exatamente toca Brad, correto? Exatamente. Então, vamos para os anos 60, queridão? Vamos embora. Vamos lá. Isso aqui também é raridade, hein? Nossa, pode colocar o tempo. Exclusiva Showtime. Last I wake up and see what you've done. What's there for me but pack up and run? I know the rule. Get yourself another fool. You said that you love me. I was yours to command. Your kind of love my heart couldn't stand. You see, for you do get yourself another fool. And now that we're through, you say you meant to be true. Deep in your heart, you know our love could never grow. I tried to believe you that we'd never part. Your kind of love, it broke my poor heart. I know the rule, get yourself another fool. And now that we're through, you say you meant to be true. I tried to believe you that we'd never part. Your kind of love, it broke my poor heart. I know the rule, get yourself another fool. É, meu amigo. Pois é. Quem estamos diria? Em 62. O pessoal vai cair para trás, quem vocês ouviram cantando, até dá umas leves desafinadas ali, mas eu acho até que ele faz até, não faz tão feio, Clint Eastwood, exatamente, o cara que fez aniversário há 2 dias, fez 90 anos de idade. O nome da canção, Get Yourself Another Fool, traduzindo, vai arranjar outro trouxa, tipo assim, para passar para trás. Um hit mediano dele, de uma vida daqui a pouco, que é uma canção da virada de 61 para 62, chamada Rowdy. Rowdy quer dizer tipo assim, rebelde, encrenqueiro, e na verdade era o apelido, ou o nome, dá para dizer, do personagem dele, Rowdy Yates, do seriado Rawhide, que ele fez, que foi o seriado que o lançou. O clipe, né, nasceu em São Francisco, né, como eu falei, fez 90 anos, nasceu em 1930, fez 90 anos há uns dois dias. O pessoal deve saber que ele é expert em jazz, também é pianista, e o interessante é que o seriado esse que ele fez, que era o Rawhide, que foi feito de 59 até 66, num break ali de filmagem, num hiato ali, se eu não me engano, em 62, que daí já tinham tentado Charles Bronson, James Coburn e outros atores, e os caras não aceitavam, né? Era um convite de uns italianos, que o pessoal achou na época uma coisa de doido, né? Os italianos querem filmar no deserto da Almeria, na Espanha, um filme simulando né, o Velho Oeste, né? E daí, e ele, né? Mas eu não falo, ele nunca tinha saído dos Estados Unidos, ele. E daí ele já era, tipo assim, né, a décima escolha. E daí acabou sendo oferecido para ele, ele era coadjuvante nesse seriado Rawhide, e ele pensou, né, tá, né, parece, se não me engano, é tipo $18,000 que ofereceram. Então, tipo assim, ah, vou lá, passo umas férias pagas na Espanha, né, e tipo assim, ninguém vai saber, ninguém jamais vai saber o que foi feito lá e tudo mais. O que aconteceu era, exatamente, era o filme era Per um Punho de Dólares, do Sergio Leone, né, que daí... Explodiu no mundo. Exatamente, que foi e fez... Dá para dizer que fez a carreira do Clint Eastwood. Né? Já tinha sido feito um filme antes com Richard Basehart. Vocês devem se lembrar do Richard Basehart, né? Do La Strada, do Fellini e também, obviamente, do Viagem ao Fundo do Mar. Sim. Já tinha sido feito um filme... então tem, assim, às vezes tem uns quebra-paus, até já me envolvi nisso, que o pessoal fica dizendo que é o primeiro bang-bang europeu, diríamos assim, o pessoal gosta de dizer que é o Por um Bar de Dólares. Mas tem, é quase certo que, tipo, um ano antes já tinha sido feito outro. Mas, de qualquer forma, o que virou, tipo assim, o marco... em termos de, eu não gosto de chamar de muito de spaghetti western, apesar de que já ter virado uma expressão super aceita. Não, rigatoni, verdade, então. Rigatoni, lasanha western, pronto, pizza. Não, eles, na verdade, quem deu esse nome não se sabe exatamente, né, quem é que foi, criou, mas obviamente era para tirar um pouco um sarro, para zombar, né? Era pejorativo. Pois é, e a gente sabe que muitos desses euro-westerns, por favor, né, reinventaram o gênero faroeste, né, foi feito de 62, tipo, até 77, pela Europa, cerca de 600, né, então já imagina, então, assim, onde tinha meio deserto, Iugoslávia e tudo mais, faziam, Israel filmaram também, e direto no deserto da Almeria, né, até o Eastwood até comentava que era muito engraçado, porque ele memorizava, obviamente, as falas dele em inglês, né, tinha atores ali que memorizavam a fala em italiano, e muitos dos mexicanos ali, muitos eram locais, atores locais, espanhóis, bem bronzeados, né, então era tudo assim, tinha que decorar, deixa, né, a última palavra para o cara saber quando tinha que falar dele, então era a gente falando espanhol, italiano e inglês, né, e depois, obviamente, teve uma sequência, né, por uns dólares a mais, e também teve um terceiro que não... O pessoal coloca como se fosse uma trilogia, mas existem várias dúvidas que realmente seria o mesmo personagem, né? Que é o Bom, o Mal, o Feio, né? No Brasil era Três Homens em Conflito, que deve ser o meu faroeste favorito. E o resto, como se fala em inglês, the rest is history, né? Entrou para a história, foi vendido em todo o planeta, e isso que foi de início considerado uma picaretagem, virou não só um mega business, mas também muitos artistas, muitos críticos, a partir dos anos 70, principalmente, na França e até na Itália, tiveram que reconhecer que tinha muita coisa boa sendo feita ali. Ô, Marquinho, mas os filmes e westerns italianos também inauguraram, não sei, você que é especialista nisso, os filmes mais violentos de western, né? Porque até então era meio adocicado, né? Isso, assim, tipo assim, tem, né? Tem vários faroestes italianos que são bem... Já que já citaste isso aí, muito obrigado até pelas palavras, mas assim, vamos ser um pouco... vamos generalizar um pouco, né? É claro que tem muito bang-bang italiano, muitos até com o Giuliano Gemma, que eram bem naquele estilo americano do bom moço. Sim. Mas dá pra dizer pelo menos para a gente tentar ilustrar aqui, que é quase certo que se você vê um bang-bang com um cara que parece que não toma banho há 20 dias, com barba para fazer, e até uma conotação até meio sexual dele com as dançarinas, né, do cabaré, e obviamente com os vilões extremamente cruéis, inclusive dando tiro com o cara pelas costas, que era coisa que não era aceita nos bang-bangs, vários bang-bangs americanos, né? Então é quase certo que você esteja vendo um bang-bang, eu prefiro chamar de Euro-Western, né? De bang-bang europeu. E se o cara estiver caminhando de cavalo, quer dizer, estiver cavalgando, né? Estiver com um cavalo ali, e você notar que as montanhas não são vermelhas, são brancas ou bege no fundo, aí você pode ter certeza, né? Porque... obviamente, ali naquela área ali, essa era a principal diferença, né? Obviamente não tinha computação gráfica, então a gente nota em vários bang-bangs que as montanhas são muito mais puxando para o branco, em vez daquele vermelhão, né, do Arizona, do Monument Valley e tudo mais. Mas isso falasse é muito interessante da nossa violência, porque até o Django original com Franco Nero tem cenas terríveis de violência, né, de mão esmagada com rifle e tudo mais, o troço pega pesado mesmo. E também tem um lance também que é o cinismo, né? Principalmente o personagem do Clint Eastwood, que é o mais próximo de bom no Três Homens em Conflito, e na verdade ele não presta. Não. Né? Mas ele é o mais próximo ali, ele é o mercenário que pelo menos tem uma certa, digamos assim, uma certa regra, uma lista de regras, né, que ele não quebra. É. Mas, deixa eu ver o que eu posso dizer. Então o Rowdy Yates era o personagem dele no que ele fazia... que o trabalho fixo dele, que era no seriado Rawhide, como eu falei, durou de 59 até 1966, se não me engano, durou, acho que teve 217 ou 218 episódios, e a gente vai ouvir então, agora se permite, agora, sim, uma canção... Eu só queria te perguntar outra coisa, fala, então, você claro. Acha também que as séries policiais se iniciou a violência também com o Dirty Harry? Porque antes Perfeito. Não tinha que o policial atirar pelas costas, sim, torturar sim, o cara. Sim, a Operação França. É. Isso. E é muito legal falar isso, João, sabe por quê? Porque quando nos anos 70, começou a ficar já, né, não tinha uma semana na Europa que não tinha um bang-bang, muitas vezes até um bang-bang meio vagabundo feito por lá, o que aconteceu daí? Eles começaram a substituir os rifles por revólveres e os cavalos por Fiats. Então também teve uma levada enorme de chamado polizioto, ou polizioteschi, né, que eram os filmes policiais americanos. Obviamente, a gente não pode ignorar a influência de vários dos thrillers de policialescos estrelados pelo Charles Bronson, e obviamente o sucesso gigantesco do Operação França, né? Então, assim, vários atores... Um agente na corda bamba... O agente na corda bamba, por exemplo, é um com o Clint Eastwood, feito bem depois, mas a gente vê daí como ele foi influenciado pelos polizioteschi italianos. Quer dizer, a coisa era circular, né? Eu não estou querendo aqui dar discurso, mas eu acho muito interessante esse ponto que tu levantou, porque vários dos atores que saíram dos Estados Unidos e foram fazer bang-bangs, depois eles fizeram filmes policiais lá. O John Saxon, por exemplo, o Jack Palance. Sim. Né? E atores também italianos. O Franco Nero, né, que era o Django, depois fez vários filmes policiais lá. E eles usavam muito desse lance também da Brigada Vermelha. Sim, né, sim. Brigada Rossi e tudo mais. Todo aquele clima político da época. E, obviamente, tem que seguir regras... como é que pode dizer, de moral e bons costumes que tinha em muitos filmes americanos. Né? Então é um tiroteio, assim, e um quebra-quebra. Aquelas situações que a gente vê que tu pensa assim, esse cara ia ser chutado da força policial, né? Porque ele causou muito mais dano, né, quebrando tudo, do que fazendo justiça, no caso. Então, querido, vamos então, por vamos favor, lá. Pro... Riding hard and riding fast, always on the go. This is just a drover's life, this is all I know. Ooh, Robbie. Head 'em up, move 'em out, always on the run. Got to make a few more miles before the setting sun. I've never had a love to call my meu amigo. Esse era um, até afinadinho até, né? Então, olha só, interessante que essa canção em Rowdy, que é sobre o personagem Rowdy Yates, que o Clint Eastwood, né, que vocês ouviram cantando agora, interpretava, foi esse compacto foi lançado na época, claro, não dá para precisar muitos meses, mas dá para dizer que na época que ele estava recebendo o roteiro da Itália, mandado pelo Sergio Leone, e tempo depois, quando esse compacto foi lançado, ele já estava na Itália, foi lá filmar, mas aquele papo, como falei, né, foi para a Itália filmar, mas já com o pé de volta em Los Angeles, porque ele jurava que a coisa não ia ter sucesso, não ia durar nada, né, não ia ser um projeto italiano bizarro e que não ia ter frutos, mas a carreira dele daí teve uma virada gigante. Que eu posso dizer também, o Clint compôs mais de 32 canções e temas para filmes estrelados, coproduzidos e ou dirigidos por ele, e cerca no caso foram cerca de 30 trilhas compostas por ele, e canções foram cerca foram 9 trilhas compostas por ele, a trilha inteira, e 32, cerca de 32 canções e ou temas que tocam em filmes que ele trabalhou. O trabalho dele musical pode ser conferido em vários filmes, como eu falei, que ele trabalhou, que ele dirigiu, ou produziu, ou estrelou, mas eu vou citar uns aqui que eu mais gosto, é Punhos de Aço, que no Brasil o título, na verdade, era Punhos de Aço, Lutador de Rua, que é uma sequência daquele Doido para Brigar, Louco para Amar, tinha o Orangotango Clyde até, pois é, tem material, a pessoa vendo esse filme pode ouvir composições dele. Tem também no Bronco Billy, que é um drama que ele dirigiu, que eu gosto bastante, também nas Pontes de Madison. No caso, são, acho que, os três trabalhos dele em matéria de composição musical que eu mais gosto. Então, acho que a gente pode pular para os anos 70, uma banda que tu gosta um pouquinho só, João. É, só um pouquinho. Banda, né? Coisa pouca. Adoro essa banda. Fall in love so I can weep. I'm a fool for you and you're a fool for me. Each day we go on believing we're better off being apart, but you know in your heart that you and I should be together. Stars shine. Tell no lies, it's you I'm thinking of. I tell you why. Some things were just meant to be, they fall together so well, and that's why I can tell. Adoro essa música. que é... Eu acho que sabando o mapa, e não só uma coisa que é bizarra no bom sentido, é que ela muda completamente o estilo dela. Nem parece a mesma banda de uma canção para outra. Não, né? Não. Pessoal que não reconhece. Desculpa, João, é que tá com um eco forte. Às vezes eu tô com medo de falar por cima de Tito. Qualquer coisa tu fala mais alto. Tá, fica querido? Tranquilo. Então a gente está nos anos 70. Essa canção é de 78. O nome do grupo, Wild Cherry. É, exatamente. É aquela, a cereja, aquela do bolo, a cereja selvagem, apimentada. Né? Cherry também, em inglês, também tem uma conotação sexual, sem querer ser... Uma palavra que é científica, até, também pode ser imen, também. Sim. Então, imagino que esses loucaços aí do Wild Cherry estavam pensando nisso também, né? Sim. Né? Provavelmente. Pois é, essa canção aí de 78, como eu falei, o nome Fools Fall in Love. Parece quase fazer um link com aquela que a gente tocou na íntegra lá, raríssima, do Clint Eastwood, né? Que falava, vai arranjar um outro trouxa pra tu enganar. Essa aqui, no caso, ela afirma que... trouxas, né, os otários se apaixonam, né, quem se apaixona é otário, ele não tá, tipo assim, criticando quem se apaixona, tá basicamente dizendo que é uma coisa inevitável, né, o maior hit do grupo ao redor do mundo foi uma canção que eu já ouvi daqui a pouquinho, chamada Play That Funky Music, ou Play That Funky Music White Boy, ou seja, toca essa música com essa pegada forte aí, branquelo, né, o garoto branco, que é uma música que você, muita gente durante muito tempo pensou que era uma banda de, né, cantores, de cantores, uma banda afro-americana, e não é. Então, falar um pouco deles, os integrantes originais, Rob Parisi, Ben DeFabio, Louis Osso, Larry Brown, Larry Mather e Coogie Stoddart. Eles todos de uma cidade minúscula e paupérrima em Ohio, chamada Mingo Junction. É uma cidade com 59% da população trabalhava na siderúrgica local. Então eles, muito frustrados desde pequeno, vendo que o futuro deles, se eles não saíssem de lá, né, não fizessem alguma coisa, iria ser, como vários dos familiares trabalhando na siderúrgica, se juntaram e formaram esse super grupo aí maravilhoso, Wild Cherry. Como eu falei, muita gente pensa pelo timbre de vocal, principalmente a gente vai ver, principalmente nessa canção, esse funkão de verdade que vai ouvir daqui a pouco, como parece uma banda afro-americana, né? Mas vocês devem ter sacado pelo sobrenome ali, Parisi, né, o líder, e alguns outros integrantes da banda são ítalo-americanos, né, só que de Ohio. De 70 até 1979, esse grupo durou, muito conhecido pelo planeta todo, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Canção, eles têm canções em trilhas como Tenha Fé, uma comédia até que foi do diretor Ivan Reitman, que tinha feito Caça-Fantasmas, Caça-Fantasmas 2, uma comédia que não fez sucesso, chamada Evolução, que era com aquele David Duchovny, do X-Files, seriado, né, Arquivo X, e também numa série de TV bastante popular, Big Bang Theory, né, que exalta basicamente o lifestyle nerd. Como eu falei, o grupo durou de 70 até 79. Vamos ouvir, querido, por favor? Vamos lá. Pouquinho, Play That Funky Music. E depois eu quero te mostrar a música deles que eu mais gosto. Sim, outra vez que eu toquei, pode tocar que eu adoro também. Vai, me querido. Essa aí é que fez sucesso, que mais sucesso mundial, mas vamos, Play the Funk Music White Man, mas vamos para a canção que da outra vez, querido, tu já tinha tocado um trechinho que eu adoro também. Vamos lá, Rogério. Para mim, a melhor deles que eu ouvi até hoje, agora aquela outra primeira que você trouxe, fantástica também, Vai para programação. Também, né? Vai para programação. Vamos. Showtime. Well, when you listen to the music, does it make you wanna sing? Or does it make you wanna dance to the heavy beat it brings? Deep down in my soul, deep down in my bones, sometimes I get the feeling it's so deep I can't let go. But I guess I'm a real lucky one. Star maker, heartbreaker, I kill the ladies with my sound. Maybe foolish, but it seems the only thing that gets me high is when I play it and I sing. Olha, eu amo essa canção. É, mas eu vou dizer o seguinte pra você, eu me apaixonei por aquela primeira que você trouxe, viu? Ah, tá, a primeira não tem nada a ver normalmente com o estilo deles, né, é uma outra pegada. Essa, depois a de maior sucesso, Play the Funk Music, é um funkão, obviamente, e essa tua, acho que lembra um pouquinho mais a Play the Funk Music, só que o bacana, é. João, é que ela é funkão, mas tem uns pedacinhos também mais calmos também, essa que tu adoras, né, e até com uma pegadinha meio de disco. Tem tudo. Não, mas é uma maravilha, de puxar a riqueza que é... Olha, eu não faz muito minha praia, não, mas se eu fosse levar para uma ilha deserta... O negócio é o seguinte... Quando sacudiu o ganha-pão feito um condenado. É, seguinte... Desculpa, querido, tu tens um ano dessa que tu gostas aí ou não? 76. 76, tá. Pois é, a Play the Funk... desculpa, é do mesmo álbum Play the Funk Music. Ah, tá. Então, a do Play the Funk Music também de 76, e a que eu toquei lá, Fools Fall in Love, é de 78. Wild Cherry, gente, W-I-L-D, C-H-E-R-R-Y, Wild Cherry. Tá. Vamos tentar os anos 80, outro cara que gosta. Também gosto desse cara. O que tu achas dela? Música. was looking for my briefcase when I saw your pictures on the table. There was one I'd never seen before. You were talking to him. That was the tip of the iceberg. Bom, sobre ele eu não tenho o que falar. Mas gostaste dessa? Muito, muito. Ah, tá, pois é. A gente tá, muito. Então, nos anos 80, gente. O cantor Stephen Bishop. O nome da canção, Tip of the Iceberg. Ou seja, a ponta do iceberg, né? Mais ou menos a letra, assim, não o clima da canção, mas a letra mais ou menos é um clima meio REM. Aquela música lá de chifre que a gente volta e meia canta, né? Him, what you gonna do about him? Porque ele tá falando basicamente do como esses problemas que ele tá sacando aí são apenas a ponta do iceberg. Mas é corno conformado. Não, ele tá, na verdade, ele tá tentando avaliar a situação, né? Um hit enorme dele, no Brasil a gente pensa, obviamente, no It Might Be You, que foi indicado para o Oscar até de melhor canção em 82, a canção da obra-prima Tootsie, mas teve uma outra também, que é dos anos 70, eu tento sempre, quando eu coloco a canção obscura, ser da mesma década a mais famosa. Mas como a gente já falei outra vez, já toquei outra canção obscura do Stephen Bishop, e daí a gente ilustrou para mostrar o trabalho dele mais famoso, It Might Be You. Eu escolhi agora tipo a segunda mais famosa, daqui a pouco a gente toca, só que é dos anos 70, né? Ou seja, Tip of the Iceberg, de 89, e o hit enorme dele, depois do It Might Be You, é uma canção chamada On and On, de 76. O pessoal vai lembrar porque ela fez sucesso nos anos 70 no Brasil. O que, que eu posso falar? Ele teve trabalhos até nos anos 80 só lançados na Ásia, porque depois dos Estados Unidos e Canadá, o maior mercado, o público que mais gosta dele, assim, que se concentra principalmente no Japão e Hong Kong. Ele nasceu em San Diego, e, na Califórnia, em 14 de novembro de 51. Um dos maiores apoiadores dele, né, foi o Art Garfunkel, né, ou seja, o Bishop não só é um mega músico, tem essa voz maravilhosa que vocês ouviram, mas também é um grande compositor. O Art Garfunkel, até da dupla mente Simon Garfunkel, fez até backing vocals para ele já, e o Phil Collins também gosta muito do Stephen Bishop. O que mais que eu posso dizer? Ele nasceu em 51 e até como ator ele aparece em alguns filmes. Ele pode ser visto, vou primeiro falar do Animal House, que é aquele obra-prima, Clube dos Cafajestes, com o John Belushi. Ele aparece no filme e também tem canção na trilha sonora. Ele tem também canção num filme, Vivendo a Cada Momento. No Brasil era Moment by Moment, também é chamado um filme também de A Cada Momento, é um filme com o John Travolta e a Lily Tomlin, que não fez sucesso algum, foi lançado logo depois do Grease. Então, assim, imagina o Robert Stigwood, mega produtor, né, fonográfico também de cinema, tinha produzido em Embaixo da Noite, Grease, e daí fez um terceiro, que não tem nada a ver em matéria de trama, mas é de um romance de um rapaz com uma mulher bem mais velha, e jurava também que ia ser mega sucesso. Até quando lançaram o filme Grease nos Estados Unidos, na Premiere Mundial, até o John Travolta entrou com a Olivia Newton-John, mas de cabelo comprido. Por quê? Porque ele tinha deixado o cabelo crescer para o filme esse Moment by Moment, que não fez sucesso. Também o Stephen Bishop pode ser ouvido, tem canção na trilha sonora de Amantes de Verão, que é um filme que volta e meia tem canções que a gente toca aqui que fazem parte dessa trilha. É um filme que eu adoro, de um homenage à trois entre Peter Gallagher, a falecida Valerie Quinison e a Daryl Hannah. Um filme que eu adoro, todo passado nas Ilhas Gregas. Que mais também? E ele também pode ser ouvido, o Stephen Bishop, no Scooby-Doo 2. E como eu falei, também às vezes faz pontas em filmes dirigidos pelo John Landis. Né? John Landis dirigiu o Clube dos Cafajestes, Irmãos Cara de Pau, né? Blues Brothers. O Stephen Bishop também fez uma ponte no Irmãos Cara de Pau. Vamos tocar, querido, por favor, canção de 76? Vamos lá. On and On. Down in Jamaica, they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on. Oh, old Jimmy sits alone in the moonlight. Saw his woman kiss another man. So he takes a ladder, steals the stars from the sky, puts on Sinatra and starts to cry. On and on. Essa aí, música no caso, muito gostosa, viu? Né, a expressão on and on quer dizer que prossegue, né? Ele fica dizendo que e essa relação está indo on and on, está continuando, que ela está sempre, que ela chora, e basicamente começa com esse clima tropical, porque ele está falando sobre as rasteiras que ele levou na Jamaica. Então, é o grande Stephen Bishop, né? A gente tentando aqui desencavar coisas que não ficaram conhecidas. Obviamente, essa on and on fez sucesso no Brasil, mas a anterior não fez, e é isso. Então, no programa. Ô, Marco, me conta uma coisa. Você estava falando que o... Eu não me lembro quem era o ator, passou a ganhar mais dinheiro depois que se tornou produtor também. O produtor, sim, qual é a função do produtor no filme? Porque você vê, às vezes, no filme, produtor fulano, 500 produtores. Ah, sim. Assim, depende, pode mudar isso, mas produtor, muitas vezes, é quem... é quem, no caso, seria assim, nos Estados Unidos, tá, tem mais a ver com o cara ser tipo o dono do filme. Por quê? Por exemplo, o diretor, que seria o chefe no set de filmagem, na filmagem, ele pode ser demitido pelo produtor. O produtor normalmente é a pessoa que conseguiu arrecadar o dinheiro. Né? Então, e ela normalmente tem uma função mais de logística. Eu vi, por exemplo, documentários com um cara que tu te lembras muito bem de ter visto 500 filmes no cinema, que é o Dino De Laurentiis. Né? Pois é. E o lance dele era esse assim, de atrair talentos, e daqui a pouco é um lance totalmente de logística, e só que tem produtores também que não gostam também de ser visto só como cara do dinheiro, né? Que tem um lance também, pode ter um lance também de um lado criativo, né? De, no caso, escolher os talentos, né? E, obviamente, tem que encaixar tudo isso no orçamento. Só que daí, daqui a pouco, vai dizer pra mim, tá aí, produtor executivo, dependendo do filme, é isso que o produtor executivo faz. Então, fica, tem uma linha assim que fica meio complicada de separar, mas, por exemplo, o diretor do filme, que né, a gente, o filme foi dirigido por tal pessoa, pode ver que no Oscar, né, ou seja, indústria americana, quem ganha de melhor filme não é o diretor, quem ganha de melhor filme é o produtor. Ah, é verdade. Seria tipo o dono do filme. Só que, sem querer aqui me estender muito, mas tem também um lance que entra em conflito com uma teoria que veio da França e foi propagada em muitos países europeus, que é o lance do auteur theory, que é a teoria do autor. Né? Então, quando querem cair de pau em filmes americanos, no chamado cinemão, é uma expressão que eu não gosto, mas que era muito usado, muitos franceses diziam, a gente faz cinema de autor, ou seja, no qual o diretor é quem manda, o filme é a cara do diretor, e nos Estados Unidos fazem um cinemão, que é a cara do produtor e de quem financiou. Ah, então muda, obviamente, de diretor para diretor, mas, por exemplo, várias das produções do Spielberg, que não são dirigidas por ele, tem um pouco da cara dele, né? Então, mas fica uma situação de meio a meio. Eu bati um papo há uns meses aí por Skype com um cara chamado Michael Grace, que ele com o parceiro dele coescreveu o quê? O filme Poltergeist. E eu perguntei para ele, né, porque o produtor, no caso, creditado é o Spielberg, mas o diretor é o Toby Hooper, que até faleceu. E perguntei, né, porque tem gente que diz que naquele filme, na verdade, não seria do Toby Hooper, seria do Spielberg. E ele, pelo menos, disse, olha, quem estava no set dando as ordens ali era o Toby Hooper, mas o filme tinha sido financiado, né, pelo Spielberg. Então, dependendo do produtor, tem produtores que, principalmente no cinema americano, que chegam e ditam as ordens, né? Não, é isso que vai fazer. E outros produtores que supostamente, não, a minha função é essa, no set é o diretor. Mas só para te dizer, já que a gente citou, querido, Clint Eastwood, né? Uhum. O Clint Eastwood tem vários filmes dele, inclusive do Dirty Harry, que são produzidos por ele. Ele só dirigiu o Impacto Fulminante, que era o, deixa eu ver, é o quarto Dirty Harry, que ele dirigiu aquele e produziu, e estrelou. E os outros ali, ele deu para assistente de direção dele, né, estreia como diretor, para o coordenador de dublês dirigir, mas dizem que nesses filmes, obviamente, era figurativo o diretor, né? Tá entendendo? Diz que o cara chegava e dizia, antes de falar, vamos fazer mais um take, diz que o cara virava porque ele tem isso, não posso. Tá entendendo, né? Porque é aquele papo, né? O diretor desse caso pode ser substituído. O Clint, acho que não. Não. Então, dizem... tem um filme até... Só mais um parênteses. Do diretor chamado Michael Cimino, né? O Michael Cimino foi um cara super talentoso que dirigiu um filme, aquele que levou à falência, United Artists, que era o Portal do Paraíso, Heaven's Gate, um filme super ambicioso. E um dos primeiros filmes que ele dirigiu foi... um filme produzido e estrelado pelo Clint Eastwood. Eu não sei o título no Brasil, mas em inglês era Thunderbolt and Lightfoot. É um filme com Jeff Bridges, tá? Que é um filme de ação e supostamente era assim. Dizem que o cara que depois virou, né, um diretor super poderoso, que era esse Michael Cimino, quando ele era jovem e dirigiu esse filme do Clint Eastwood, disse que era inacreditável, disse que o cara assim... Ele falava, né, ação, daí acabava, e o próprio Clint Eastwood depois do take falava, ok, vou para o próximo take. E o cara, ele tava de diretor e tinha que passar pro próximo take. Não podia chegar daqui a pouco e dizer, não, vou fazer mais um, vou fazer mais outro. Agora, tem diretores que também produzem, né? Então fica essa situação assim do tipo, como é que eu posso dizer assim, a estrutura de Hollywood ela é muito mais separada em diferentes funções, né? Então, por exemplo, tem vários diretores que trabalharam em filmes pequenos que quando daqui a pouco fazem um filme caro em Hollywood, dizem que uma coisa que às vezes é frustrante, sabe o que é? Que ele quer mudar uma coisa ali, vamos mudar a coisa, mas ele não pode fisicamente ir lá e mudar a coisa no cenário, entendeu? Ou seja, tem que chegar e falar para alguém do departamento para fazer, ou seja, tem muito mais intermediários. Aí é muito ruim. Agora... É, então, quer dizer, então, tipo, ou seja, porque como tu tá trabalhando com vários sindicatos, né, daqui a pouco tu não pode, se chegar ali tu vai mudar a luz e a equipe de fotografia, não, só um pouquinho, esse trabalho é nosso. Então tem assim, muito mais, como eu falei, intermediários, e, por exemplo, vários dos filmes franceses, principalmente dos anos 60, o diretor de fotografia, que é o chefe dos câmeras, também é o câmera principal. E agora, e no cinema americano, são muito menos casos, né? Então tem o diretor de fotografia, tem o assistente de câmera, e assim vai, tem uma hierarquia maior, né? Que os caras dizem que é aquele papo, né? A grana ajuda, que o cara pode sonhar mais, mas por outro lado ele também perde muito do poder, né? Então agora, é uma situação meio assim, não toma lá da cá. Mas o Clint Eastwood é um caso. É a parte. Eu acho a parte, porque ele tem um contrato com a Warner Brothers de vários anos, então ele revezava, né? Fazia um filme mais artístico e um filme daqui a pouco mais para bilheteria. E assim, durante vários anos, ele teve muito poder. Agora, imagina a gente chegar e unir o útil ao agradável. Por exemplo, com o Pontes de Madison, né, ele fez as duas coisas, né? Fez um filme assim, romântico, daqui a pouco até que não tinha uma pegada de bilheteria enorme, e o filme foi um mega sucesso e sucesso de crítica. Também. E tu imagina a coisa, né? Mas eu acho que é admirável. Em 90 anos, né, João? Não é para todo mundo, hein, não, João? Não. Eu não sei se eu aguento, cara. Aguenta, nós vamos estar lá fazendo programa. Agora eu quero te dizer uma outra coisa. Eu estava reassistindo aquele filme... A Noite Mais Escura? Não, como é que é? A Noite... Não. Ah, tá. Aquele... tá falando aquele sobre tortura? É. Tá, você, tá. Aquilo... Desculpa, é da diretora do... Isso. Zero Dark Thirty, acho que é o nome, né? É. Tá. É aquilo sobre as técnicas... Fala até... Sobre... Resume aí, faz um... É aquela vídeo. Sobre... Não, é aquele sobre a caçada ao Bin Laden. Sim. A hora mais escura. A hora mais escura. Isso. Você perceba, eu estava conversando com um psicólogo amigo meu que me disse: você perceba ali, e poucas pessoas percebem o trabalho psicológico. A gente da CIA chega lá, encontra um torturador, no primeiro dia ela se sente mal, vomita, sai, no segundo dia ela entra, no terceiro ela está ajudando, a partir disso ela está começando a querer pendurar todo mundo sozinha. Parece coisas que tu já falou na rádio outras vezes, né, de presenciar isso, daqui a pouco você, o cara tratar como se fosse mais um trabalho, né? O próprio camarada dizia para ele: não, eu saio daqui e vou para minha casa, isso aqui é só um trabalho, agora eu estou cansado de ver... Esse filme aí, João, eu me lembro que teve umas críticas meio negativas dizendo que a coisa não era muito realista e outros críticos dizendo que era super realista. O que tu achaste? Assim? Super realista. Pelo menos quanto ao trabalho do sujo da CIA, super realista. De jogar da diretora belíssima, aquela Kathryn Bigelow, que fez aquele filme que ela ganhou um monte de Oscar, que eles armavam bombas, né? Ah, sim. Pois é. Que dizem até, olha só, eu e tu não notamos, tá, João? Mas aquele filme ganhou o Monte Oscar, foi filmado na Jordânia, tá? Então diz que era o pessoal na Jordânia morrendo de rir, né? Porque eles não mudaram os letreiros. Então diz que o filme é descaradamente, tem uma pinta de Jordânia, né? E eles pensaram, obviamente, ninguém vai notar a diferença. Não, é, tá bom. Não, então tá, querido. Um grande prazer, tá? Segunda-feira, Marco. Tá aqui. E um grande abraço e obrigado pelo espaço de novo, querido. Até segunda. Beijo pra você. Beijo, tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério, hidroxicloroquina é ativada para São Bento do Sapucaí, região. Que isso, que estará, João, de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.